Ele não mudou, ele é o mesmo Deus que cura, que cura. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus que cura, que cura. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mesmo Deus que cura, que cura. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus que cura, que cura. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim e cura-me. Ossos crescerem, oh, ressuscita-me, Senhor.